Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos compartilhar o capítulo 26 do primeiro livro de Crônicas, capítulo 26 do primeiro livro de Crônicas. É um capítulo, melhor dizendo, de genealogia. Genealogia. Com uma ênfase no Ministério dos Porteiros. Já falamos dos oficiais, dos juízes, dos porteiros, dos músicos, e hoje vamos dar destaque a esse segmento, aos porteiros. Hoje, como é um livro de genealogia, eu não vou fazer aquela devocional de abertura, porque são muitos nomes, assim não fica cansativo para você, tá bem? São muitos nomes, o capítulo inteiro trabalha com genealogia, tá bem? Então vamos direto para compartilhar esse capítulo e já estamos caminhando para o final do livro de Primeiro Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, estamos finalizando mais um livro para a glória do Senhor, lendo capítulo a capítulo de mais um livro da Bíblia. Leamos, portanto, a partir do versículo 1, eu vou fazer uma paradinha no versículo 1 e depois seguimos com a genealogia. Diz assim o texto, Ministério dos Porteiros. Eis a seguir as classes dos porteiros, dos coraitas, Meslemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram esses os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto. Aqui eu dou essa paradinha e nós seguimos no versículo 3 em diante. Irmãos, atenção, essa é a mais extensiva lista de porteiros em Crônicas. É a maior, mais extensiva. Outra lista referente ao período pós-exílico é citada em Esdras, capítulo 2, versículo 42, Neemias 7, 45. Estamos falando aí da volta do cativeiro na Babilônia, mais especificamente com os persas. Aí sim temos uma outra listagem. Havia 4 mil porteiros. Não é brincadeira, não. Havia 4 mil porteiros. Primeiro, lá atrás, esses porteiros cuidavam do tabernáculo. Lá atrás, na época de Moisés. E depois, com a construção do templo, eles cuidavam do templo. Ainda entre o período de Moisés e o período do templo, a arca ficou em determinado lugar e havia aqueles que cuidavam da arca onde ela estava. Havia 4 mil porteiros, cujos deveres eram abrir e fechar todos os portões, agir como guardas contra possíveis intrusos, ajudar, aconselhar, encorajar adoradores, impedir os imundos ou cerimonialmente impuros de entrar nos recintos mais sagrados, segundo o livro de Crônicas 23:19. Tinham também a responsabilidade de cuidar dos vasos sagrados, das ofertas voluntárias, e hospedavam-se nas câmaras ao redor da casa de Yahvé. Olha a importância. Eles cuidavam de tudo, por dentro, por fora, a segurança. Também verificavam se alguém estava puro, se estava impuro, se estava puro podia servir ao Senhor, se estava impuro não podia. Cuidavam dos vasos, cuidavam das ofertas, hospedavam-se ao redor da casa de Yahvé. Eram levitas e vinham dos vilarejos levíticos a cada 7 dias, a fim de servirem nos turnos determinados, 1 Crônicas 9:25. Seu trabalho era de grande honra, semelhante à importância à dos cantores, hierarquicamente logo abaixo dos sacerdotes levitas. 1 Crônicas 15:18, Esdras 2:42. Corá, ou Coré, filho de Ebiasaf, foi o conhecido como levita que se rebelou contra Moisés e foi engolido pela terra. Isso você encontra também lá atrás na história do povo de Israel saindo do Egito. Muito bem, irmãos. Olha a importância dos porteiros. Isso nos faz pensar na importância de cada ministério no corpo de Cristo. Cada ministério é importante para a glória do Senhor. Versículo 3. Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e Elionai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-Edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, por quanto Deus havia derramado suas bênçãos sobre Obed-Edom. Seu filho Semaías também gerou filhos que se tornaram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes e corajosos. Foram estes os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade, os parentes dele, Eliú, Semaquias, também foram homens notáveis. Veja que todos são valorizados. Todos são valorizados. Versículo 8. Todos esses foram os descendentes de Obed-Edom. Ele e os seus filhos, parentes, eram capazes, valentes e hábeis em suas funções. Somavam 62 descendentes da linhagem de Obed-Edom. Meselemias gerou 18 filhos e parentes próximos, todos eles homens ilustres e corajosos. Foram estes os filhos de Rossá, o Merarita Sinri, que foi designado chefe por seu pai, mesmo não sendo o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Rossá foram 13 ao todo. Destes se formaram a classe dos porteiros, isto é, o grupo dos homens notáveis que tinham como cargos, como seus parentes, para ministrarem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Eles lançaram sorte entre os jovens e idosos, segundo suas famílias, para cada porta. E caiu a sorte da porta oriental para Selemias. Depois se lançou a sorte para seu filho Zacarias, conselheiro capaz. Saiu-lhe a porta norte. A Obed-Edom coube a porta sul e a seus filhos a cada dos depósitos. A Supim, a roça, a porta ocidental e a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda em frente à outra. Diariamente faziam um plantão 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. No pátio ocidental ficavam 4 guardas junto ao caminho e 2 junto ao pátio. Portanto, essas as divisões dos porteiros em suas classes ou grupos de guardas descendentes de Coré e Merari. Irmãos, eu quero reforçar. Olha o destaque que é dado para os porteiros e tudo que foi mencionado que eles faziam. Hoje os porteiros são praticamente, hoje ainda, são praticamente pessoas invisíveis. Às vezes são contratados e não têm o temor do Senhor. Outros não são contratados, mas são irmãos de menor poder aquisitivo e ficam ali e as pessoas entram e saem. E eles são responsáveis por abrir as portas, cuidar lá do culto enquanto o culto está acontecendo, fechar as portas do templo, cuidar da limpeza, mas são pessoas consideradas de menor valor do que os pastores, os cantores. Não é assim que deve ser. Não é assim que aconteceu na casa de Israel. Nós temos que valorizar a todos os irmãos que cuidam do templo, a todos os irmãos e a todas as irmãs. Bom, o ministério dos tesoureiros, veja, outro ministério. Então, esses não cantam? Não, em geral não, não cantam. Em geral pregam? Não, em geral não pregam, mas têm um ministério importante na vida da igreja. Dos outros irmãos levitas, versículo 20, Aías era responsável pelos tesouros no templo de Deus e pelos tesouros das ofertas dedicadas. Os gersonitas, descendentes de Labã, que eram chefes das famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel, os filhos de Jeiel, Zetão e Joel, seu irmão. Eram encarregados dos tesouros da casa de Yahvé, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, foram Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial responsável pelos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliézer, foram seus filhos Reabias, que foi o pai de Jesaía, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre, o trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram comandantes de 1.000, de 100 soldados e pelas demais autoridades do exército. Eles haviam dedicado parte dos despojos tomados em combate para a manutenção da casa do Senhor. E tudo quanto havia sido consagrado por Samuel, o vidente, o profeta Saul, filho de Quis, Abner, filho de Né, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, todas as dádivas sagradas, estavam sob a guarda e responsabilidade de Selomote e seus parentes. Observe, outra paradinha. Dependendo da igreja, o presidente toma conta das arrecadações e tem os seus ajudantes, ou o seu ajudante. E outras pessoas não participam e não são reconhecidas como os pregadores, como os cantores. Eu estou enfatizando isso, não são reconhecidas como aqueles que ensinam as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Geralmente saem depois do culto para uma salinha para verificar qual foi a arrecadação, depois depositam na conta da igreja e são também, de certo modo, são importantes, mas são também, de certo modo, desconhecidos por toda a igreja, invisíveis também para muitas pessoas e exercem função imperativa. Exercem uma função importante para a vida da igreja. Irmãos, nós precisamos zelar pelos porteiros, pelos tesoureiros, sim, pelos docentes, pelos cantores, sim, pelos pregadores, por todos os ministérios na vida da igreja. E para encerrar esse capítulo, o ministério dos oficiais e juízes, como nós já mencionamos. Versículo 29, ministério dos oficiais e juízes. Dos filhos de Izar, os Izaritas, Kenanias e seus filhos ficaram encarregados dos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes, homens ilustres e corajosos, somavam 1.700 e ficaram responsáveis por todo o trabalho destinado a Yahvé e pelos serviços prestados ao rei em prol de Israel. Segundo os registros genealógicos das famílias Hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi fez-se uma busca nos apontamentos históricos e entre os descendentes de Hebrom. Achavam-se os nomes dos homens nobres e valentes de Jazar, de Gileade. Quanto aos irmãos e parentes de Gerias, 2.700 guerreiros, chefes de famílias, homens ilustres e valentes, o rei Davi os nomeou conselheiros dos assuntos relativos a Deus e supervisores do rei junto às tribos de Gade e na metade da tribo de Manassés, que ficavam ali ao leste do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa leitura da palavra, e que essa leitura da palavra nos motive a valorizar cada irmão e cada irmã, independente do ministério que estão realizando. Capítulo 26, por exemplo, valoriza o ministério dos porteiros, o ministério dos oficiais, o ministério que foi aqui mencionado, né? Os oficiais, ou seja, todos devem ser valorizados. Já tínhamos falado no capítulo anterior dos músicos e agora falamos dos porteiros, falamos dos oficiais e juízes, e que todos, Ministério dos Tesoureiros, e que todos sejam valorizados e entendidos como importantes na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.